programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Viver Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitido pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo e também nos liberta de nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas aflições. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar mensagem de paz, alegria, tranquilidade e conhecimentos. Tenha uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando em seus lares com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ame, sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. E mais, os nossos patrocinadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, do depósito do seu depósito, e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Hoje nós temos a grata satisfação aqui de receber nos nossos estúdios os nossos irmãos e amigos Chico Mota, Francisco Mota e a Kátia, que é Mãe Kátia. Difícil olhar para Kátia e chamar ela de Mãe Kátia, mas é a Mãe Kátia também, né? Porque o nosso assunto hoje será sobre Umbanda, né? Nós vamos falar sobre os princípios básicos da Umbanda, mas o Chico, para quem não conhece, é uma das pessoas que tem muito conhecimento sobre Umbanda. E vocês podem fazer qualquer pergunta aí hoje, né? Pergunta aí se a Umbanda é parecida com o Espiritismo, se tem muita diferença do Espiritismo, se é parecida com outra religião, se é candomblé, se é africana, se é brasileira. Tem se a Umbanda tanta... é de Deus, né? É, se é de Deus, né? Como o pessoal pergunta se o Espiritismo é de Deus, nós vamos perguntar para ele hoje também se a Umbanda é de Deus, se é de Jesus, né? Então tem muitas perguntas pra gente fazer. Pode fazer qualquer pergunta, não se acanhe não, que o Chico tem condições de responder pra gente aqui hoje, né? E ligue para nós então, 3941-9750, 3942-9750. Lembrando que hoje nós prometemos que a gente ia sortear o chocolate lá artesanal de Hoje Pode, né? Do Hoje Pode. Hoje Pode. O chocolate tá ali, mas nós vamos sortear ele no meio do programa. Na hora do momento de Gavale, nós vamos sortear para dar tempo da pessoa vir aqui buscar. E o chocolate, ele é muito delicado, ele já tá derretendo já, né? É. Então tem que vir buscar logo. Então, você que, ó, não adianta a pessoa de fora, de São José, é muito complicado, a não ser que possa vir aqui do Rio de Janeiro buscar, né? De helicóptero. É o chocolate 250, é, chocolate de colher, aquele que você come de colher, de 250 gramas, muito legal, do Hoje Pode. A gente fala mais um pouquinho do Hoje Pode daqui a pouco, mas ligue para nós dizendo, eu quero participar do sorteio de chocolate, que aí tem que vir aqui, depois das 9, vem aqui buscar nos nossos estúdios aqui, dá um abraço na gente. É, e também nós temos hoje o sorteio de dois convites para o almoço lá na Obra Social Célio Lemos, e temos 4 convites para o bingo beneficente lá da farmácia comunitária no dia de hoje, viu, Jorge? Isso, então o almoço e o bingo a gente sorteia no final, Mas o chocolate a gente vai sortear no meio. Então você que vai ligando para cá, ligando ali para Graça, para Camila, para o Beto, que estão hoje ali atendendo os telefones. Fala, eu quero participar do sorteio do chocolate. Então já fala logo o nome e deixa ali que vai ser sorteado no meio do programa. E aqui para o Rodrigo também, se entrar na rede social para perguntar ou para falar qualquer coisa, fala, eu quero participar do sorteio do chocolate. Tudo bem? Que aí a gente vai sortear no meio. Porque o Chico e a Cátia já estão de olho no chocolate, falaram que se ninguém participar, eles concorrem aqui mesmo e a gente já sorteia esse chocolate aqui no estúdio. Tá bom? Rodrigo, bom dia. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online ou a reprise aqui do nosso programa através do aplicativo do Vivência Espírita, ou no YouTube, ou no Facebook, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque pode reprisar a qualquer momento esse programa, ou no podcast, né? Então tem bastante gente que escuta através do podcast o nosso programa também, que abaixa no celular e escuta durante a semana. Então você aí que está ligado no YouTube, está assistindo a gente aí, No Facebook Live também. Deixa aí o seu comentário, participe com a gente. Mande perguntas aqui pro Chico, pra Kátia, sobre o tema do programa. Ou no nosso WhatsApp também. Então, quem não tá participando do WhatsApp, entra aí no nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e tem um formuláriozinho lá para se cadastrar, as regras do grupo também para conhecer. E entre e participe. Mande aí perguntas e no final a gente vai sortear 2 livros espíritas para vocês. Então, ou no telefone que o Jorge acabou de falar, que eu vou repetir, que é 12-3941-9750, ou 12-3942-9750. Então, mais para frente, a gente vai colocar a pergunta para sorteio, né, sobre o tema, e no final do programa a gente sorteia, então, os 2 livros. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura, para a prece aqui com a Kátia. Dá bom dia primeiro para ela. Bom dia, Kátia. Se bom puder, dia, Rodrigo. Por favor, fazer a prece para a gente também. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes do Vivência Espírita. Dizer primeiro que é uma alegria para nós do Senzala estarmos aqui presentes junto de irmãos de longas datas e agradecer a oportunidade. E agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa Umbanda. Nesse momento nós acerenamos a nossa mente, o nosso coração, abrindo, expandindo a nossa alma para receber o amparo e a ajuda desses irmãos generosos que estão sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo. Deus, em sua infinita bondade, nos abraça e nos acolhe a todos neste mundo, nessa grande oportunidade que é viver. Viver, lutar, os desafios são necessários, nós bem sabemos. As lutas ainda importantes para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, mas a certeza de que não estamos sós, a certeza de que existe um amparo maior, é o que nos acalenta e que nos faz seguir em frente. Que esta manhã seja uma manhã de bênçãos acima de tudo e que possamos nós sermos merecedores dessas bênçãos, deste amor, dessa luz sagrada que paira sobre cada um de nós neste plano. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Princípios Básicos da Umbanda. E nós estamos aqui com a Kátia Moreira e com Francisco Mota, que é da Tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, lá do bairro Interlagos. Isso. Estão aqui conosco e nós vamos falar sobre os princípios básicos da Umbanda. Bom dia, Francisco Moreira. Francisco Mota. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vivência Espírita, do programa, né? Vivência Espírita. É uma satisfação a gente estar aqui. Muita alegria, viu? E assim, nós vamos iniciando o nosso programa com a Kátia Moreira, que já deu o seu bom dia. Francisco Mota, também, que já deu o seu bom dia. E vamos entrando, então, no assunto, que é um assunto... porque o Brasil é um país cheio de preconceitos, principalmente de religiosos. O espírita sofre preconceito, o evangélico sofre, os católicos, e o bandista então é pior, né? É porque nós vivemos um país cheio de coisinhas, de falta de conhecimento, e as pessoas então têm um preconceito por não conhecer. Então hoje nós vamos conhecer a Umbanda, os princípios básicos da Umbanda, e nós estamos aqui com a Kátia e com o Francisco. E nós queríamos que o Francisco falasse sobre a tenda de Umbanda dos Pretos Velhos, quando é que funciona, aonde está sediada. Perfeito. Rui, a tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos foi instituída, fundada em 16 de abril de 1982. Olha só quanto tempo, né? Funciona no Parque Interlagos, nem sempre funcionou lá. Como toda casa espírita, como toda casa religiosa, começa pequenininho, né? Vai tomando corpo, vai tomando vulto. E funciona, atende lá às quartas e aos sábados. Quartas, 20 horas, aberto ao público. Sábado, 18 horas, aberto ao público. E fica lá na rua Ana Elizabeth Martinelli Goldinho, número 500, casa 7. Essa rua, no Google Maps, por incrível que pareça, vai lá se mostrar como rua 18. Ainda não houve a alteração. No Jardim Interlagos. No Parque Interlagos. Isto. É um bairro muito bonito lá, né? Lindo. Nós estamos perto da natureza, estamos numa chácara, bem junto à mata, um local de bastante reflexão, de bastante oportunidade da gente apaziguar as emoções e interagir com Deus. E a Kátia, o que a Kátia poderia dizer sobre a tenda de Umbanda, a Senzala dos Pretos Velhos? Bom, acho que primeiro a oportunidade é sempre nossa como trabalhador, né? A Umbanda nos trouxe e nos ensina a cada dia. Hoje a nossa casa tem várias frentes de trabalho, né? Assim como as casas espíritas, nós estamos aí buscando trabalhar e buscar oportunidades, trabalho social, trabalho de educação mediúnica, estudos, evangelização. Temos um quadro de jovens, até o Rodrigo brincou, falou assim, poxa, o jovem gosta tanto da Umbanda. E é verdade, nós temos uma quantidade de jovens muito grande lá na nossa casa, em que a gente pode estar interagindo, pode estar ajudando, auxiliando e aprendendo com eles, né? Porque a juventude nos ensina todos os dias. Então, assim, a tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos hoje, né? É a nossa casa, é a nossa vida, é o trabalho que nós temos nos dedicado. E nós estamos imensamente felizes por essa Umbanda e por realmente estar aprendendo com os nossos guias, com os nossos mentores espirituais. Então vamos falar. Só perguntar só, Chico, por Chico e para a Kátia. O Chico e a Kátia são muito conhecidos já há muito tempo, né? Porque o Chico ficou e a Kátia é a cria, digamos assim, do Mãe Maria, né? A Kátia desde pequena está lá, né? Com a família toda, a família da Kátia toda. Embora ela seja japonesa, descendente, né? Mas a mamãe dela é japonesa e o pai é brasileiro, o Sérgio, né? E a Leni. E eles estão, a família inteira lá, né? No Mãe Maria. Muitos anos, e o Chico também, muitos anos no Mãe Maria, né? Vocês ficaram. Então é o Chico e a Kátia lá do Mãe Maria, né? Pra gente. E depois eles saíram do Mãe Maria e foram pra Senzala dos Pretinhos Velhos, lá no Interlagos mesmo, que era uma casa bem pequena, né? E aí não conseguiu suportar a casa, aí eles abriram outro, né? E aí hoje tem a própria denominação e são conhecidos pelo trabalho que eles fazem hoje. Mas só para localizar para as pessoas que estão nos ouvindo agora e conhecem o Mãe Maria, então são eles. E a tendência é essa mesmo, né? O que a espiritualidade fala para a gente sempre é você expandir, é você... Porque às vezes a gente sai de uma casa, vai abrir outra casa, o pessoal pensa que você arrumou encrenca, que você brigou com todo mundo, que aconteceu todas essas coisas, e na realidade todo mundo tem que sair para abrir outras frentes, sim, onde estiver precisando. E tanto que estava precisando, tanto lá daquele lado da Zona Sul, de uma tenda de Umbanda, que já aumentou muito, já tiveram que ir para um lugar bem maior, né, Chico? Sim. E a gente também tem que mostrar que o nosso programa aqui não tem preconceito, né, Jorge? Nós falamos da tenda de Umbanda, falamos até, já trouxemos católico, trouxemos evangélico aqui no nosso programa, desde que não fuja da linha, vamos dizer, da linha espiritualista, cristã, né? É espiritualista cristã, né? Outra coisa, por exemplo, o Walter também fundou, né, a deles, e eles precisam vir aqui também qualquer hora para conversar com a gente também, né? O Walter e a Sandra. E a Sandra. Né? Vir qualquer hora aqui e falar também um pouquinho. Ele precisa criar coragem. Mas a gente, você viu que tem gente que tem pavor de microfone, né? E não sei por quê, né? Não, eu também tenho pavor de microfone. Ah, também tem. Nossa, não sei nem o que eu estou fazendo. Mas, Jorge, você sabia que nessa nossa mudança você tem culpa? Você tem responsabilidade sobre isso? Não, você não lembra. Não. Não lembra, não. Né? Não. Vou lhe contar. A tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos foi fundada inicialmente pela senhora Maria Aparecida de Oliveira Bustamante. Inclusive tem o nome dela, né, como homenagem pelo trabalho que ela desempenhou lá no Parque Interlagos, no Campos Alemães, no posto, na UPA municipal, né, tá, em homenagem a ela. Ela começou na sua casinha e tal, e desencarnou, porque eu não posso, eu tenho que resumir a história. Ela desencarnou, a casa fechou, e ficou fechada a casa por mais ou menos uns 4, 5 anos. E o pessoal não quis tocar, não quis dar sequência, aquela casa fechada, o patrimônio, é, como, vai para onde, fica com quem, levaram até a AME. Aí chegaram até o Jorge, ah, eu conheço um pessoal aí, um tal de seu Dalmo lá, o Chico, no Mãe Maria, vou falar com eles. Você levou, né, a notícia para nós, e nós, na época, montamos uma equipe para reabrir a casa, manter as atividades. O Helder foi até para lá. O Helder foi para lá, exatamente. O Helder foi para lá, na oportunidade. E o Alcir, né? O Alcir, exatamente. Os dois já desencarnados, né? Então, quando nós, Kátia, eu, pai Maurício, pai Sandro, mãe Eliane, que todos somos crias do Mãe Maria, quando nós resolvemos ir para a senzala, porque a casa iria fechar novamente, né? Porque tanto o Helder quanto o Assi já estavam lá há 5 anos, e eles tinham um compromisso de ficar um só, combinado com a gente, e a gente foi protelando, e ela falou, não dá, eu preciso voltar, estou com muitas atividades. A casa iria fechar novamente, aí nós tivemos de tomar uma providência para que, né, as atividades prosseguissem. Aí acabamos assumindo, até por convite também na época do atual presidente, que era o Edson Nakai, junto com o senhor Assi, e retomamos as atividades lá. E como você disse, a coisa foi tomando um vulto que também nós não esperávamos, uma proporção, a ponto de precisarmos abrir um espaço maior, onde, sim, pudéssemos atender, né? E eu estava falando da família da Cátia também, agora, há pouco tempo atrás, eu soube também que o Sérgio também está saindo, o pai dela, da Cátia, está saindo do Mãe Maria, mas para abrir outro centro também, ele conseguiu arrumar outro local e eles estão indo para lá também, né, Cátia? Na verdade, Jorge, a Umbanda, né, às vezes a gente acredita que nós estamos ali naquela ilha, né, naquela nossa casinha, mas o verdadeiro sentido desse trabalho é disseminar sementes, né? É propagar e que outras casas, que outros pontos de luz possam se abrir. Então, atualmente, meu pai já iniciamos os trabalhos lá, né? Meu pai está tocando um trabalho em Caçapava, Tenda de Umbanda Pai José de Aruanda. Aliás, eu tenho que aproveitar, porque hoje é aniversário dele, se eu não falar, ele vai ficar triste comigo. Hoje é aniversário de papai. Então, ele e a minha mãe, meus irmãos e já com alguns outros trabalhadores estão aí abrindo mais um pontinho de luz nesse plano, trabalhando lá em Caçapava. É um sítio, se me perguntarem o endereço agora, eu não vou saber explicar. Mas estão lá, estão felizes. E olha, é uma coisa que nós vamos carregar para a vida toda, que é a gratidão de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente teve a oportunidade de aprender com os guias, com os mentores espirituais, seu Dalmo, Dona Ivanilde, todas as pessoas que fizeram parte aí da nossa caminhada. Mas legal, eu acho isso muito bacana, porque você consegue ver que o trabalho vai fluindo bastante, a seriedade, né? A gente via o tanto que vocês eram sérios no sentido de estudo, no sentido da organização, da disciplina, de todas essas coisas. E quem trabalha mais, a espiritualidade abre muito mais fontes, abre muito mais caminhos, abre muito mais possibilidades, né? E é aquilo que a gente fala, tem alguma coisa que a gente pode pedir para Deus que Ele dá na hora para a gente, né? A gente vive pedindo coisa para Deus e fica esperando. Agora tem uma que Ele dá na hora, é a oportunidade de servir. Fala, eu quero servir, Deus pode começar, né? Está na hora para a gente. E pode ir em frente que tem sempre ajuda. Eu tinha o senhor Francisco Amaro, que era grande amigo nosso, e falava, Rui, a hora que você sair para fazer o bem para as pessoas, você pode ter certeza que tem um monte de espírito querendo lhe ajudar. Com certeza. E aqueles que vêm para querer derrubar você, eles vão ficando de lado porque ele não chega a te atingir. E essa é uma verdade, né, Chico? Nossa. A gente, quando está querendo fazer o bem, tudo dá certo. Você sabe, rapaz, ontem nós, na nossa preleção, nós estávamos conversando, né? Na Umbanda é muito comum se falar ou se ouvir o termo encosto. Eu vou lá, né? Vou fazer um descarrego porque eu estou com encosto. O kardecismo também falava antes dos encostos, né? O encosto. Aí eu estava pensando nisso, né, rapaz? Encosto. Encosto significa encostar. Então, se alguém encosta em você, encosta porque você deixa, porque você abre brecha, porque você permite, né? Se você não permite ninguém ficar encostado em você, ninguém vai ficar encostado em você. É, e hoje os evangélicos, através da igreja do Edir Macedo, falam muito de encosto, né? Coisa que o espírita já aboliu esse encosto, porque não tem encosto, tem é nós que precisamos mudar, né? Os evangélicos falam muito, né, de encosto também. De encosto também. Bom, mas ainda, graças a Deus, muitas vezes não aceita mediunidade, mas aceita que tem encosto e aceita tirar o encosto também, né? É, e a gente acha que o encosto é nós que permitimos, né? Pois. Certo? Mas vamos lá. Mas como é que surgiu a Umbanda e por que surgiu a Umbanda no Brasil? Vamos procurar. É só no Brasil que tem a Umbanda, né? Não, já existe. Não, Umbanda, sim, mas foi aqui que começou. Começou aqui, começou. A Umbanda, ela é uma religião genuinamente brasileira. Nasceu por uma necessidade do consciente coletivo brasileiro, do povo brasileiro, né? Atender uma população que não tinha acesso a uma certa proteção religiosa, né? E aí está envolvida com a cultura brasileira. É o negro, é o pobre, é o índio, é o branco, é o preto, é a senhora. Até porque na época, a gente sabe, né? As mesmas mulheres não tinham tanto acesso assim a certas... Sim. Né? Então a Umbanda, ela surgiu para atender um consciente coletivo que na oportunidade não tinham essa possibilidade. Surgiu por necessidade de atender um consciente mediúnico que também não tinha possibilidade de serem abraçados em determinados segmentos filosóficos religiosos. E através aí de um jovem de 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo das sete encruzilhadas, se manifestou e instituiu esse culto. Tem toda a história, tem, né, aí um fundamento, não sei se a gente pode tomar o tempo contando ela, mas claro, claro. Tá fácil aí nas redes sociais para todo mundo, né, saber como ocorreu. Esse jovem com 17 anos, como todo jovem que passa pelas suas dificuldades iniciais, mediúnicas, foi até, vocês estavam falando aí de culto evangélico, foi levado a locais onde pudesse estar sendo exorcizado, porque uma hora ele falava como um preto, uma hora falava como uma criança, uma hora falava como um índio. O que está acontecendo com esse menino, meu Deus? Foi levado para psicólogos, para tratamento, né? Aí na família sempre tem alguém, né? Ah, isso aí é coisa de espírito. Leva ele lá na Federação Espírita, lá para ele participar de uma sessão e ele poder receber o esclarecimento. Aí nesta sessão, na oportunidade, se manifestou o caboclo, mas... Os sete encruzilhados. Seus sete encruzilhados. Teve ali toda uma conversa do porquê dele ali estar, né? E aí no dia seguinte, ele disse, naquela oportunidade, que estaria na casa do jovem, instituindo o culto da Umbanda no Brasil, e que para a Umbanda não haveria caminhos fechados. Ela receberia a todos, independente de crença, de raça, de cor, de sexo, de posição social. E a Umbanda, só pra gente... significa a palavra Umbanda? Umbanda é mais apropriadamente traduzida como conjunto das leis de Deus. Fala, Jorge. Deus para o povo. É? Popularmente, né? Deus. Mas também é essa tradução também. É. Deus para o povo. Tem Deus várias. Povo. Depende do jeito que a gente olha, que é sânscrito, né? A língua mais antiga de todas. Não, o que eu queria dizer aqui é porque o Chico, ele às vezes, ele não está querendo tocar muito no assunto, mas a gente pode tocar porque vai mexer com a gente, né? O que que acontece? Naquela época, de 1908, a discriminação nas religiões era muito maior do que hoje, né? E dentro dos templos espíritas, caboclo, índio, preto velho, não podia se manifestar dentro das casas espíritas. Todas as vezes que manifestava, eles achavam que eram obsessores. Aí queriam doutrinar os pretos velhos, queriam doutrinar, quer dizer, o pessoal vinha para ensinar, eles queriam doutrinar, né? E índio também não podia falar, nem ninguém podia falar. Por outro lado, se a gente for ver, todo mundo associa Umbanda ao candomblé por causa dos orixás, tudo bem. Só que o que que acontece? Dentro do candomblé, para quem não sabe, espírito de morto não fala, né? Espírito de morto é que é um espírito comum. Os orixás são entidades divindades que não conversam com ninguém. Ninguém vai lá no candomblé conversar com orixás, não. Orixás não conversam com ninguém porque orixá é deuses, são deuses. Então eles não conversam com as pessoas. Quando você quer receber alguma mensagem de um orixá, ele vai dar através do babaloixá lá com os búzios que são jogados, isso, né? Isso, então eles não conversam com ninguém, eles só dançam e tem os cantos dele só individuais ali. Ninguém conversa com eles. Então, tipo assim, no candomblé, morto não pode falar. Na doutrina espírita, preto velho, caboclo lindo também não pode falar porque pensava que era obsessor. Ignorância. Imagina, né? Isso em 1908. É, ignorância. Então, a espiritualidade de luz, isso aí é falado pela espiritualidade de qualquer lugar mesmo. Até Bezerra de Menezes tem um livro onde ele se apresenta como preto velho. É. Né? A espiritualidade de luz, o que faz? Vai implantar esse trabalho, que eles trabalham para receber, naquela época, as pessoas muito mais simples, que tinham muito acesso, muito mais fácil a um preto velho, a um índio, a um caboclo, que tem a linguagem deles, do que qualquer outro. Ao invés de ser só intelectual, né? Mas aí vamos apagar também tudo isso que ficou para trás. Nós temos a Umbanda hoje, nós temos o Espiritismo, e hoje na Umbanda, preto velho, caboclo, índio, tudo dá mensagem. Na Umbanda não, no Espiritismo também, não tem mais aquele preconceito que tinha antigamente de... Hoje a gente sabe que os pretos velhos estão ali, os índios estão ali, os caboclos estão ali. Lembrando também, não é a cor que diferencia nada. Se for caboclo, se for índio, se for preto velho, e for espírito que seja ignorante, vai ser doutrinado em qualquer lugar, sim, tanto na Umbanda como no Espiritismo, né? No kardecismo, digamos assim, para a gente ficar fazendo um pouco essa distinção aqui. Vai ser doutrinado. E se for espírito de luz, vai ajudar. Vai trazer ensinamento. Vai trazer ensinamento, ou na Umbanda ou no Espiritismo, né? Era isso aí que eu queria falar com o Chico, não queria falar muito não, para não achar aquele tapa, né? É verdade. Eu tenho a impressão que você é médio, Jorge. Não estava querendo nos aprofundar muito nesse detalhe. Tanto que nas nossas últimas conversas aí que a gente tem tido pelos terreiros afora, centros espíritas, aí quando somos convidados a falar, o pessoal às vezes pergunta para a gente, olha, vamos falar sobre as diferenças de candomblé, de umbanda, de espiritismo? A gente tem procurado, olha, não vamos falar sobre diferenças, vamos falar sobre o que nos une, vamos falar sobre o que nos aproxima. Tem muita coisa, sim, que aproxima, né? Então a gente tem evitado um pouco esse termo diferença para aproveitar da diversidade que nos une, sim, né? E trabalhar isso. É, e depois outra, nós temos que respeitar que cada um tem a sua afinidade, né? Sim. Se ele se afiniza com a Umbanda, vamos respeitar, porque quantas pessoas também que estavam dentro do kardecismo, ou dentro do espiritismo, e hoje tá feliz na Umbanda. Sim. E tem alguns da Umbanda também que vêm se tornar uma pessoa feliz dentro do kardecismo. E eu acredito que o que nos afiniza, né, o que nos une é a caridade. É, né? E a mesma bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. Ou né? seja, não é fora da igreja. A gente segue a mesma bandeira, né? Qual que é a bandeira que a Umbanda segue? Jesus, Deus, a caridade. Exatamente. Né? Deus não está se importando com a roupa que a gente veste, não é mesmo? Exatamente. E a gente tem tido aí várias mensagens de espíritos, né, dizendo, olha, aqui no mundo espiritual não tem essa de ser católico, ser evangélico, ser espírita. Eles querem saber o que nós fizemos lá no mundo material, né? Não interessa o credo religioso, interessa as ações e as atividades e o que fizeram, e o trabalho que fizeram. Perfeito. E Rui, fala. Deixa eu falar aqui só do Forcato. O Forcato lá de Guará, todo mundo conhece, é um espírita tradicional aqui da nossa região. Só que quando o Forcato foi procurar a espiritualidade, ele foi ele morava ali na Vila Ema, ali para aquele lado. Ele contou para mim. Ele foi numa casa de Umbanda. Ele não tinha outro lugar para procurar, não sabia nada. Ele entrou na casa de Umbanda. E ele tinha um problema sério físico, um problema físico, intestinal, alguma coisa assim, que precisava fazer uma cirurgia. E ele foi feita a cirurgia dele lá na Umbanda. E ele começou a frequentar, começou tudo. Um tempão ficou frequentando a Umbanda. Aí fez a cirurgia, sarou, falou, nossa, agora eu tenho que me dedicar totalmente a esse pessoal aqui, porque Deus me livre. Me curaram, tá? Não conseguia ficar curado de jeito nenhum, fui curado aqui, e eu vou me dedicar aqui, vou fazer tudo aqui. Aí o preto velho chamou ele e falou, tá curado? Tá. Zifio, agora você pode sumir daqui, seu lugar não é aqui não. Você vai lá Você vai lá para o Espiritismo, vai procurar uma casa espírita que você não é daqui. É. Né? A mesma coisa que aconteceu comigo. E acontece o contrário também, né? Acontece o contrário de você ir para uma casa espírita e muita gente, hoje a gente às vezes vai numa Maria, que a gente vai muito, chega lá, ele não está mais na doutrina espírita e está lá. Agora, ele deixou de ser espírita? Não. Ele continua com todos os conceitos, que é o mesmo conceito que a Umbanda tem. Mas a mesma coisa aconteceu comigo, viu? Eu nasci dentro da doutrina espírita, mas quando eu vim para São José, eu fui padrinho de casamento de um amigo nosso, depois que eu vim saber que ele era o pai de santo. E, poxa vida, então vamos lá, vamos conhecer o trabalho dele. E eu era o cambono, né? Era aquele que entendia tudo aquilo que se falava lá. Só que chegou no momento que falou, olha, me enfio ruim, seu lugar não é aqui, não. Você procura o Kardecinho, porque aqui você só vai arrumar encrenca, porque eu era muito questionador e queria saber as coisas, queria fazer um trabalho com muita seriedade, e às vezes tinha coisas que saía meio de lado aí, né? Quer dizer, eram coisas que eu não concordava, falei, então tudo bem, então eu vou procurar uma escola de cadecismo para aprender. Foi quando nós entramos na Aliança fazendo o curso de aprendiz do Evangelho, né? Olha só, gente. O Rodrigo estava brincando conosco que esse aqui é o programa 666. Olha que coisa linda, nós aqui falando de Umbanda. Mas acabamos de receber uma revelação aqui fantástica. Rui Barbosa já foi cambono na Umbanda. Já foi, cara. Olha só. O Rui, ele fundou todos os centros, todos os terreiros também, né? Então tinha que ser alguma coisa do terreiro, da cidade. E vou dizer para vocês que eu aprendi uma lição. Nós tínhamos um trabalho que a gente fazia de quinta-feira à tarde, e foi justamente no dia 13 de maio. Olha que... Aí eu cheguei e falei para os médicos que lá não podia falar, não podia dar passividade para preto velho. Eu falei, mas hoje eu quero, tava dirigindo, falei, não, hoje nós vamos dar passividade para preto velho. Eu sei dizer que a moça que nunca tinha dado passividade para um pretinho velho, veio lá e trouxe a mensagem. Ela falou, você vira que vocês, espíritas, são preconceituosos? Se vier um espírita aqui falando em alemão, nossa, tem lá. Se vier falando em francês, nossa. Se vier falando em inglês, nossa. Mas se vier um falando em um pretinho velho falando, não, esse não pode. E vocês já viram que vocês são muito preconceituosos, porque o inglês, o espanhol, o português vieram de livre, espontânea vontade para o Brasil. Mas nós, preto velho, viemos trazido na marra. Nós não tínhamos o que escolher. Ou vinha ou não vinha. Tinha que vir aqui e ser escravo. Então, o que acontece? Quem tem mais valor? Somos nós que viemos trazido na marra ou esses que vieram de livre e espontânea vontade? Então, vocês precisam aprender a respeitar a nossa mensagem, a nossa fala, porque nós também somos brasileiros, somos espíritos, estamos aqui para aprender. Agora, o que acontece? Pegaram a gente no laço, trouxeram para cá, só que a gente não tem estudo. Tem muitos pretos velhos que vocês falam, que até é maneira preconceituosa, né? Que tinha conhecimento. Tem outros que eram os coitados que estavam lá nas matas. E ele vai falar de que forma para você? Vai falar do jeito que ele sabe, do jeito que ele conhece. Exato. Então, com isso, eu aprendi a respeitar demais as mensagens dos nossos... Como é que é agora o Edson Figueiredo, que diz que agora não é mais preto velho? Como é que como é que ele falou que chama agora? Afrodescendente da terceira idade. Vamos para o nosso comercial, Jorge. Só antes aqui comentar aqui o pessoal, apesar dos problemas técnicos que a gente teve aqui, né, com conexão, que isso é sempre coisa do Helder, né, porque ele vem junto com a aeronave, ele baixa a aeronave aqui e só de sacanagem cai a conexão. Por exemplo, a gente tem um modem aqui que é 4G. 4G, ele funciona 4G. Só não funciona de vez em quando fecha o tempo. Aí ele cai pra 2G, né, assim. E agora o tempo tá lindo, tá um sol maravilhoso lá fora, e caiu pra 2G, só pode ser a interferência das aeronaves do Helder que chega aqui pra cumprimentar os amigos que trabalharam muito com vocês. Pra quem não conhece o Helder, ele passou pra pátria espiritual há um ano atrás, né, e sempre trabalhou aqui com a gente, aqui na rádio, né. E quem tá aqui participando com a gente, é a Juliana Lima, mandando bom dia pro Chico, a Kátia, a do Ovo, né? Inclusive, Nora, do Hoje Pode também, lá do ovo que a gente vai sortear aqui na rádio hoje. É, então a Bárbara Cristina, a Ana Carolina Ribeiro está aqui, a Magna Nazaré, Rubens Ney, a Suna Turci, a Neide aqui, né, a Neide Rodrigues, o Arnaldo, o professor Arnaldo está aqui com a gente, a Fernanda Cassal, a Irene Souza, lá de Santos, manda bom dia, queridos amigos. Que prazer ter vocês aqui conosco dentro do nosso lar. Beijo, Rodrigo, da família Espírito Santo, pra você e a Camila. Um ótimo programa. Então, quem deve estar escutando lá, meu primo Gustavo, meu tio, tá a família toda, né? Escutando a gente lá. A Vera Lúcia também tá aqui com a gente. A Elvira Lopes mandando um bom dia a todos. A Doli Cassal também mandando um bom dia lá da casa da Marcela. A Silvera Matheus mandando um bom dia. A Cleonice dos Santos. A Arlete deu um depoimento aqui legal, lá da Mãe Girafa. Ela disse que a vida dela prosperou muito profissionalmente depois que ganhou aquele curso do coaching, né, gente sorteou aqui com as três. Depois que ela fez, ela disse que a vida profissional dela melhorou muito, né, com essa formação de coaching. A Cleonice dos Santos. Cleonice, Rodrigues. Um bom dia para Cleonice. Faz tempo que eu não converso com ela. Ela disse que é um prazer ouvir o Francisco e a Kátia falando a nossa querida Umbanda. E nosso pai Oxalá ilumine o programa. Um beijo. Edilene também está aqui. Professor Arnaldo, que eu já tinha comentado. Severo Matheus. John Saul. A Bia. Beatriz de Paula Porto, que faz parte do programa, também está aqui com a gente. A Barba Cristina. Então, bastante gente está participando com a gente aqui também no YouTube e no WhatsApp. No WhatsApp a gente tem participação aqui do Carlos, o Antônio Bessa está escutando a gente também, a Pamela lá de Resende. Quem está aqui também mandando mensagem, o Carlos da Fraternidade Sem Fronteira está divulgando aqui também as ações da Fraternidade, também é muito interessante. E a Rosilma entrou aqui, Oswaldo Barbosa, manda um bom dia. Valentim Lorenzetti, conhecendo o Estúdio do Espiritismo. Tá aqui também mandando mensagem. O Ari Rangel, manda bom dia, amigos queridos. Muito esclarecedor o programa de hoje. Parabéns aos irmãos entrevistados. Vi uma reportagem outro dia que me deixou muito triste. Dizia essa reportagem que a cada 2 dias no Brasil um templo religioso de matriz africana é atacado. Os amigos poderiam dizer alguma coisa sobre essa intolerância inaceitável? Obrigado. Um abraço fraterno a todos e bom domingo. A gente deixa então para comentar depois dos intervalos esse comentário, essa pergunta do Ari. Né? Aí depois que a gente voltar da música e voltar do intervalo, a gente passa pro Chico e pra Kátia comentar sobre essa questão também. E a Oia, que não tem um nome aqui, manda também um beijo para pai Chico e mãe Kátia. Olha só. É a Su Viela. Tá aqui, mano. Oxalá. Abençoe a todos. Estou aqui vibrando, muito feliz. Obrigado pela participação de vocês. Continue aqui com a gente. Continue participando do nosso programa. E mande aí. A gente vai postar depois a pergunta para sorteio, né, Rui? Sim. E no final a gente sorteia 2 livros. E o chocolate, né, Rui? Nós vamos sortear o chocolate depois do momento de Gigavale. Então hoje tem o sorteio do ovo de Páscoa, né? Um ovo de 250 gramas recheado com leite, ninho e Nutella. Deve ser gostoso demais. Tá ali na nossa frente. E ele já tá derretendo já, viu? Quem chegar aqui já vai. Mas é interessante que você tem que ligar agora. Aproveita o intervalo que nós vamos entrar agora, já liga aqui. Porque nós vamos sortear no meio, tá bom? Hoje pode. Então hoje até quem não está comendo chocolate pode, né? Nós vamos sortear daqui a pouquinho então. Quem desejar adquirir os chocolates, os ovos de Páscoa, né, da Hoje Pode, o telefone é 981459131. 981459131. Tem chocolate de tudo quanto é jeito lá. Kit preparado aí para Páscoa, né? Mas tem que ligar essa semana também. Daqui a pouco a gente coloca o painelzinho aqui com os valores no site aqui nosso do Vivência. No site não, no nosso grupo, tá bom? Então ligue para nós aqui, 3941-9750, 3942-9750, para participar do sorteio que 9 horas, 9 e pouco, nós vamos fazer o sorteio aqui. E tá todo mundo aqui no estúdio de olho para ninguém ligar, para poder a gente mesmo sortear aqui. Mas já tem um monte de gente que ligou. Acho que não vai ser hoje, não. Vamos lá para nossa primeira música aqui. Vamos colocar aqui uma música interessante, que ela é do Cancioneiro Espírita, e a música Do Brasil para o Mundo Inteiro. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar Esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com nossos queridos amigos Kátia Moreira e o Francisco Mota, da Tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, falando sobre os princípios básicos da Umbanda. Eu tenho que mandar um abraço para a Janaína de Souza Santos, que é lá minha vizinha, né, na Vila Maria, e ela está aqui mandando um recadinho, para cumprimentando a todos que estão aqui no programa, principalmente ao casal Kátia Moreira e Francisco Mota. Um bom dia para você, Janaína, e continue nos prestigiando todos os domingos, como você faz sempre. Legal, né? Comentando aqui que no YouTube, deixa eu voltar a câmera aqui para todo mundo ver, né? Então, aqui no YouTube eu não comentei, mas o Daniel Lima está participando aqui com a gente, a Cristiane Veinert também, o Marcos Gael Gama, o Cristiane... Aqui também o Vanderney Ferreira, falando que está escutando a gente de Natal, do Rio Grande do Norte. Estou assistindo com ótima conexão. Bom dia a todos. Tina Neca também manda bom dia para nós. Voltando lá, a pergunta que o Ari Rangel fez aqui, o médio Ari Rangel, que sempre participa aqui com a gente, perguntou sobre esse caso, que diz que a reportagem que cada dois dias no Brasil, um templo religioso de matriz africana é atacada. Os amigos poderiam dizer alguma coisa sobre esta intolerância religiosa, né? Isso é inaceitável, né? Ari, saudações fraternas. É, grande abraço ao nosso irmão. É, infelizmente, existe um sentimento, às vezes, que se propaga de intolerância, que é, na verdade, é fruto ainda do nosso desconhecimento, né? E de um preconceito que, por muitas vezes, está arraigado na nossa alma, está ainda presente no nosso ser, que somente conhecendo, estudando e abrindo novos horizontes, a gente vai se possibilitar, né, a abrir, né, a conhecer. E é verdade, né, essa história realmente é verídica, essa informação. Nós temos conhecimentos próximos aqui da região, Guaratinguetá, terreiros que, né, estão aqui na nossa região, que foram fechados porque entraram, quebraram as imagens, né, são atacados, o pessoal se mobiliza para impedir que eles possam realizar os seus cultos, né. Eu acho que, assim, uma coisa eu tenho que admitir, e foi até um dos motivos pelos quais a gente hoje estamos num novo local. Nós entendemos que a grande movimentação de carros, né, pessoas, o barulho do atabaque, né, o som do atabaque, num determinado momento, para quem está chegando em casa, descansando, ele realmente causa, né, um desconforto. Então, eu sempre me procuro me colocar sempre no lugar das pessoas, né, ver o que a gente pode fazer para minimizar, mas respeitando, claro, que o livre-arbítrio e a vontade de cada um, né? Então, hoje nós estamos num local, por exemplo, que a gente não tem vizinhos. Então, isso já nos ajuda, já nos facilita. Nós respeitamos o horário, né, de volume, porque é uma coisa que a gente também tem que entender, né? Nós temos de respeitar, existem leis para isso, sim, né? E agora, o que nós não podemos admitir é que porque eu não acredito ou não conheço ou me falaram que é coisa do, né, do demônio, eu simplesmente ignoro e não me possibilito a conhecer, e aquilo para mim já é errado, né? E aí, infelizmente, a gente tem visto aí casos aí de pessoas entrando em terreiros, entrando em casas de candomblé, quebrando imagens, né, realizando aí as suas manifestações. É triste, mas infelizmente ainda é do ser humano, ainda vem de nós, ainda vem do puro desconhecimento. Não, eu acho legal que eu vi esse dia um rapaz que estava representando Jesus, né? Ele estava com a metralhadora na mão, representando Jesus, e mandando a senhora quebrar todos os santos dela lá, do templo dela lá, né? Então, essa pessoa que estava com a metralhadora na mão estava representando Jesus, estava ali no nome de Jesus, mandando a senhora quebrar. Então, a gente vê os representantes de Jesus que nós temos por aí, né? Eu penso assim até, Kátia e Chico, não é só a questão da Umbanda ou do Candomblé. Qualquer outra igreja que estivesse naquele lugar lá, eles iam fazer a mesma coisa. Se tivesse uma mesquita, eles iam fazer a mesma coisa. Se tiver lá uma igreja católica, as igrejas católicas não estão mais nesses lugares, né? Porque a gente não entende porquê, mas às vezes até por causa disso também, né? Eles iam lá quebrar os santos dentro da igreja católica. Então é a questão de preconceito contra qualquer coisa que não seja do jeito que eles pensam. Sim, né? Sim. E pega uma metralhadora na mão, então é bandido mesmo, bandido que está ali. Em nome de Jesus, olha só, né? Onde é que a gente chega para a pessoa chegar a achar que está defendendo Jesus com a metralhadora na mão, com a espingarda na mão, com um fuzil, e lá e mandando a pessoa quebrar. Como quem se a quebrar aquele santo significasse alguma coisa para o próprio santo. Vai significar contra ele, com certeza, né? Contra a própria pessoa que está fazendo aquilo. Mas é um absurdo que a gente vê no Brasil, que não é só quem é daquela facção ou daquele segmento religioso que devia se defender, não. Acho que todos nós temos que defender essas coisas. Contra todos. Um dia pode ser contra eles também, a gente tem que defender. Eu vi um líder religioso falando assim, olha, está tudo fora do controle. E aí uma pessoa, né, até fez um seguinte comentário que eu acho que é importante, né, acho que para mim tem um valor muito grande. Não há nada fora do controle, mas existem descontrolados. Porque o controle existe, Deus está no controle. Sim. Mas infelizmente há descontrolados. O grande problema é que as pessoas sabem um pouquinho e ele já acha que é o dono da verdade. E esse ser dono da verdade é que nós encontramos aí fanatismo políticos, mesmo, total, né? Fanatismo. É. Nós encontramos políticos corruptos achando que é dono da verdade, nós achamos religiosos, quer dizer, em todo o segmento da sociedade nós encontramos pessoas que se acham dono da verdade. E quem não estiver de acordo com ele é inimigo, é adversário, é ele contra nós, quer dizer, é uns negócios esquisitos que nós precisamos acabar com isso, né? Que nós não precisamos ter líder de pé de barro, né? É, sem nós falar. Precisamos ter líder que pregue o evangelho, líder que siga o evangelho com honestidade, com seriedade, com amor, com carinho e com igualdade, né? Não, e sem falar que às vezes, né? É? Sem falar que às vezes, né? Você estava comentando desses ataques aí, alguns são realizados por interesses, né? Conveniência. Sim. Vamos tirar você daqui que você está me atrapalhando, eu preciso dominar esse local, essa região, vender o meu produto. E você está dificultando com que eu tenha esse acesso. E tudo, sem falar que tem isso, né? É tudo pensamento materialista. Materialista. Né? Só achando que o dinheiro é tudo na vida, e não é. O dinheiro não é nada. Perfeito. Bacana. E nós começamos a conversar, a gente vai entrando em um monte de assunto, e acaba não falando assim diretamente, às vezes, no que a gente queria falar mesmo. Francisco, mas essas bases mesmo da Umbanda, que a gente sabe que a base toda é Jesus mesmo, né? Assim, porque por nós sermos... A Umbanda é uma religião brasileira, talvez. A única religião brasileira que existe é a Umbanda. Perfeito. Né? Porque as pessoas confundem muito com a afro, né? Acha que a Umbanda é afro, porque por causa dos orixás, né? Porque que a Umbanda também cultua os orixás também, né? Jorge, eu vou conversar aqui, à medida que precisar ser interrompido, você, por favor, né? Eu estou na casa de vocês, o tempo de vocês, e eu preciso ser coordenado. Sabe, eu vou traçar um paralelo com a doutrina dos espíritos, para facilitar o ouvinte, né? Eu não sei quem está nos ouvindo, mas... Tem aí quem conhece, quem não conhece nada, quem conhece muito mais que a gente. Mas você vê, vamos lá, orixás. Ori, cabeça, chá, senhor. Uhum. Orixá seria o senhor de cabeça, né? O senhor da lei, o senhor do conhecimento. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, é relatado que antes de se decidir que Jesus seria o espírito responsável em coordenar a formação da terra, uma comunidade de espíritos eleitos pelo Senhor Celeste se reuniu próximo ao orbe terrestre para acertar os detalhes, né? E conta Emmanuel nesse livro que esses espíritos seriam responsáveis pelos desígnios da galáxia da qual nós vivemos. A gente é capaz de nós mensurarmos a divindade desses seres, né? Olha só. E aí estes seres se reuniram, também segundo Emmanuel neste livro, por duas vezes nas proximidades da Terra. Nesse momento, quando resolveram e decidiram que Jesus seria o espírito responsável por coordenar, né, a criação do mundo, e quando decidiram a respeito da vinda de Jesus à Terra, ao planeta, né? Ele iria corporificar. Estes seres poderiam ser o que a gente chama de orixá. São divindades com condições de serem senhores da cabeça ou da cabeça de alguém, de direcionar alguém, de direcionar o mundo, né? Então, nós temos os orixás. É uma denominação que vem de África, dos africanos, né? Nós, pelo sincretismo religioso, trazemos muita coisa do continente africano, porque a Umbanda tem o seu componente do elemento negro, do escravo, que trouxe o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua cultura, quando para cá vieram, como disse, né, o Rui, escravos, tá certo? E aí, estes orixás, para os africanos, são as divindades responsáveis pelos desígnios do planeta, são responsáveis pelos desígnios da natureza, das forças da natureza, que são as divindades que a Umbanda cultua. Então, a Umbanda cultua, sim, um Deus único, nosso Pai, na Umbanda Zambi. Cultuamos Jesus, na Umbanda para nós, Oxalá. Né? E as demais divindades, cada uma responsáveis por um segmento, uma área do planeta, da região que a gente convive. Tá bem? Então, isso seriam os orixás. Legal. Tá bem? Bom, o que mais podemos dizer? Não, aí... Seguindo essa linha de raciocínio. Temos aí os orixás e uma maneira da gente visualizar e entender os orixás, tá certo? A Umbanda, por exemplo, acredita na reencarnação. Nós, dentro do nosso sincretismo religioso, adotamos os pontos de fundamentos e diversas doutrinas que são bons, que são pertinentes, que têm a ver com o nosso trabalho, que têm a ver com a nossa instituição enquanto espíritos, de seres espíritos, né? Então, nós acreditamos também na reencarnação, acreditamos na pluralidade das existências, acreditamos que fora da caridade não há salvação, e não que fora da Umbanda não há salvação, né? Acreditamos no ensinamento da universalidade dos espíritos. Kardec, quando né, fez aí, trabalhou junto ao Espírito de Verdade da codificação espírita, ele lá no Evangelho tem todo lá, acho que umas 3 páginas falando, né, do ensinamento da universalidade dos espíritos. Então nós estamos na Umbanda tendo a oportunidade de conversar com diversos espíritos. Quando você vai à Umbanda, você conversa com o espírito manifestado tete a tete, na sua frente. E existe para nós a possibilidade de estar conversando com A, com B, com C, com D, e verificar aqueles ensinamentos que estão mais de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com os ensinamentos da doutrina dos espíritos, que estão mais de acordo com a verdade. Nós temos essa possibilidade in loco, num trabalho, numa sessão, 20, 30 espíritos manifestados, e a possibilidade de conversarmos com eles sobre qualquer aspecto e ponto filosófico e religioso, debater, discutir. Eles estão sempre abertos a nos ouvirem nesse sentido. A gente vai lá muitas vezes precisando de uma ajuda, de um auxílio, de um amparo, mas existe por trás disso um conteúdo filosófico religioso que pode ser explorado. Está ali a água cristalina, na nossa frente, a possibilidade, se eu me disponho a meter a mão na ferida e discutir temas que são pertinentes à vida, ao crescimento do ser, à nossa evolução, eles responderão pronta, sábia e com muita humildade para todos nós. Quem com humildade procura, com humildade encontra. É. É, só para a gente, o Chico falou nos orixás, né, e explicou direitinho o que era, mas agora as terminologias que a gente usa, eu trouxe aqui, só para a gente se localizar melhor ainda para o nosso ouvinte. Então a gente vê falar muito em Oxalá, foi o que o Chico falou aqui. Para um umbandista, Oxalá é Jesus, né, e é o símbolo da natureza religiosa. Aí, ó, Iemanjá, a gente vê falar direto quando a gente fala Iemanjá. Pera, não fala sobre Iemanjá, deixa a mãe Kátia falar, pera. Diga por quê. Iemanjá, engraçado, né, o Jorge, muita gente fala, eu não sou nada, eu não sou um bandista, mas tá no final do ano lá, né, no Réveillon lá, fazendo as suas oferendas pra Iemanjá, né, pulando 7 ondinhas, pedindo prosperidade aí pro ano que se inicia. Mas Iemanjá é a senhora de todas as cabeças, né? É a rainha do mar, é a rainha das águas, é a grande mãe. Ela é o simbolismo, né, de Maria, aquela que acolhe, aquela que abraça, aquela que ampara, aquela que dá amor, né? No sincretismo religioso, Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição, em alguns lugares Nossa Senhora dos Navegantes. Isso depende, varia aí de região para região. Legal. Xangô, também a gente vê falar sempre direto Xangô, né? Que é o símbolo da justiça. Perfeito. Né? Símbolo da justiça. E se liga à natureza, às montanhas, essas coisas. Então, quando o Chico falou, olha só, essa construção, digamos assim, toda etérea da Terra, né? Que a Terra sai de lá com uma bola de fogo, mas aí você vai construir. Jesus tem que preparar toda a construção dessa Terra, né? Tudo. A gente vê lá no livro A Caminho da Luz, que você citou, até como eles construíram, dizendo que construíram a camada de ozônio. Naquela época, lá em 1938, ninguém tinha nem visto falar em camada de ozônio. Chico traz isso pra gente. Então, quem que eram esses grandes espíritos auxiliares de Jesus que vieram fazer isso, né? E agora, essa citação que você fez, essa informação que você trouxe dos orixás, é importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos construindo a natureza. Foi a construção da natureza, da própria natureza. Sim. E cada um desses orixás está ligado à natureza. Então, Xangô, que nós estamos falando, liga a natureza, liga-se às montanhas. Ogum, que é símbolo do trabalho, mas liga-se aos metais, né? Que é o São Jorge, que todo mundo fala também. Os soldados, os guerreiros. Oxóssi, que é o símbolo da natureza jovem, na natureza está ligado às matas, né? Que no sincretismo religioso, que isso aí é trazido da Igreja Católica, é São Sebastião, né? Isso. E Orimá, né, que é o símbolo da maturidade. Na natureza liga-se a movimentação das águas, as cachoeiras e tudo, é São Cipriano. E o Iori, que traz em si a natureza infantil, que se liga à alegria. Olha que legal, né? A alegria da, existente nas matas, nos rios, nos lagos, no sincretismo é Cosme e Damião, que o pessoal usa tanto, fala tanto deles, e eles se manifestam tanto na Umbanda, né? É o protetor das crianças. E aí a gente vê essa ligação do que o Chico fez com o que a gente vê, com o que a gente escuta. E a lógica da coisa. A gente, na doutrina espírita, a gente fala que a gente tem que ser, sempre usar a razão. Sempre ser racional, sempre usar a lógica. Então, se essa espiritualidade toda veio construir essa natureza do lado etéreo todo, e você, para você construir do lado físico, o lado etéreo, o lado perispiritual, digamos assim, do próprio planeta, tem que ser feito antes, né? Jorge, você sabe que a natureza, existe espíritos que são responsáveis, claro, né, pelos seus diversos segmentos. Existe uma historinha que vem de África que conta que Xangô, em um determinado momento, prendeu Iemanjá, né, para ali com ela ter um conúbio. É uma historinha. O Cristo, quando falava conosco, ele falava por parábolas, né? Ele dava e transmitia seus ensinamentos, porque para falar com crianças espirituais era necessário ter um perfil psicológico que se atingisse a todos. Sabe como é? As parábolas do Cristo servem tanto para o que está começando a fazer o beabá, quanto o mais letrado que você puder, né, conhecer, serve, encaixa as parábolas. Lá em África, eles também precisavam transmitir os ensinamentos de geração a geração. É da tradição da Umbanda a transmissão oral. Os ensinamentos são passados dos mais velhos aos mais novos. O que se entender por essa figura? Porque às vezes, até nos próprios terreiros, existem filhos que... Ah, você é de Xangô, você é filho de Xangô, eu sou de Iemanjá. Nossa, eu não vou ficar perto de você não, você vai me prender, você vai querer alguma coisa comigo. Uhum. Gente, Xangô, você acabou de ler aí, representa o elemento pedra. Iemanjá representa o elemento água, mar. O mar não está preso pelas pedras? Uhum. Não são as pedras que seguram as águas? Né? Então, saber entender esta simbologia, o seu fundamento, compreender as historinhas, trazer isso para um contexto racional, cabe a cada um de nós, né, para que cada vez o conhecimento nos liberte. E se não tivesse isso, você perdeu o equilíbrio total, né? Total. Se não tivesse conhecimento... Se o elemento água fosse livre... Nossa! Não, né? Eu não iria aguentar conviver com essa senhora aqui do meu lado. Agora, um outro detalhe, me perdoe. É. Aqui você falou Iori e Iorimá, né? Uhum. Em alguns segmentos, Iori seria um... Oni beijada seriam as crianças, o orixá responsável pelas crianças, são os ibejis, tá, ok? Utiliza-se o termo ibeji em vez de ori. Em outros, se utiliza o termo de omulu para iorimá, seria baluaê, seria o velho, o sábio, né? Você falou até de São Cipriano, né? Seria aquele que traz a sabedoria, o que traz o conhecimento, que já tem andança pela vida e pode estar, né, nos transmitindo aí o que aprendeu, as suas experiências. Sim. Então, em muitos lugares, Iorimá é conhecido como Omulu. Adota-se o termo Omulu, que seria o senhor, o velho. Na verdade, gente, vocês estavam falando de Bezerra de Menezes. Ele se manifestou como Pai Jacó, preto velho, num determinado segmento. Olha, se Bezerra de Menezes também se manifestasse na Umbanda, seria muito provavelmente ligado à linha de Omulu. Porque Omulu... As entidades que trabalham sobre essa força, além da sabedoria, tratam de questões ligadas à saúde. Ah. Tratam de questões ligadas à recuperação da nossa sanidade física, espiritual, mental, à recomposição do corpo físico, espiritual, mental. Mas olha as semelhanças, né? Sim. Olha o conhecimento dessa divindade, desse ser que é Bezerra de Menezes, né? Tá, mas, ô Chico, a gente observa que aqui no Brasil não se dá valor para os africanos, não se dá valor para o próprio brasileiro. Nós gostamos, eu costumo até brincar dizendo que nós somos um país colonizado, que damos muito mais valor para os ricos, para os países ricos, e não dá valor para a África, que nós temos aqui, nosso país tem quanto? 40% de descendentes de africanos, e nós não damos esse valor. Quer dizer, então estava na hora do Brasil começar a se preocupar em valorizar aqueles que fizeram esse país. Perfeito. E a gente vê que essa... Sem contar os índios, né? É? Você está falando só dos negros, sem falar os índios, os donos da terra, então, né? É. Quando a gente está falando só dos conquistadores. É. E não estamos falando da cultura africana, das belezas africanas que nós até hoje trazemos e não sabemos que é africano, né? Perfeito. Então a gente vê que nós precisamos... E até a história do Brasil. A história do Brasil é linda, tem um monte de coisa, mas até nas escolas não se fala da história do Brasil. Se fala mais da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil mesmo, muito pouco se fala, né? Verdade. E nós temos coisas muito bacanas. Muito, muito. Olha, o que temos aprendido, gente, com o índio que se manifesta, que conviveu, teve uma passagem, né, tribal, com o negro que foi escravizado, com o nordestino, porque na Umbanda Sim. se manifestam os baianos, representando os nordestinos. O Jorge Reis, se manifestar na Umbanda um dia, provavelmente será na ala dos baianos, né? Vai trabalhar com o baiano lá, né? Não, então nós temos o marinheiro, nós temos as pessoas simples se manifestando na vida, boiadeiros, perfeito, trazendo para nós Sim. o conhecimento, a cultura do brasileiro, que a gente faz questão, como você disse, de enfiar no abaixo do tapete, né? E vai ficar valorizando o que vem de fora. Você está certíssimo, sabe por quê? Porque provavelmente, do jeito que eu falo e sou meio desbocado, na doutrina espírita vão querer me doutrinar. Então eu vou ter que ir lá na ala dos baianos mesmo para poder falar alguma coisa. Não vai ter jeito. Né? E vai ser lá na senzala, vai ser na senzala. Você será muito bem-vindo, né? Muito bem recebido. E chegar lá e falar, não deixaram eu falar, não estão querendo me doutrinar lá, deixa eu falar aqui. Não, mas a gente... ou com o Bocelli lá, né? Se for no Espiritismo, vai ter que ser com o Bocelli lá. Não, mas a gente vê que falta brasilidade, falta a gente dar. Eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, minha gente, nós estamos acostumados aqui com as novelas da Globo. Mas a nossa realidade, o nosso Brasil, são as novelas mexicanas. Aquelas roupas esquisitas, aquela coisa. Aquilo é a nossa realidade. A realidade das novelas da Globo não é a realidade do Brasil. Porque lá ninguém faz nada, ninguém trabalha, todo mundo come bem, bebe bem. E não é essa realidade que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Perfeito. Mas nós temos aqui, viu, Jorge, o Arlindo lá da Vila Canda, ele cumprimenta pelo programa e a todos. Nós temos também a Regina Vilhena, ela está dizendo aqui que agradece pelo programa, e os primeiros, aqui não estou entendendo direitinho aqui, mas a Regina Vilhena está mandando para a gente um bom dia e também agradecendo pelo assunto. A Dirce aí, pô. Hein? Tá, psicografia aí. É, tô psicografando lá. A Dirce Moreira cumprimenta o programa e concorda com o que está sendo exposto. Um bom dia para você, viu, Dirce? Nós vamos nos ver mais cedo ali no bingo de hoje, beneficente lá da farmácia comunitária. E aqui é um tema que bastante gente, chama a atenção de bastante gente aqui entrando. Ó, o Edson Figueiredo entrou aqui na hora que a gente falou do afrodescendente, falou, é isso aí, afrodescendente da terceira idade. Mandou um abraço, gente. A Ângela... Se você falar que é preto velho, capaz de ser processado aí, né? Porque agora tá um tal de não pode falar mais nada, não pode falar de gordo, correto, não pode falar de caneca, politicamente, né? Correto. Que coisa horrível. Não pode fazer bullying, né? É isso, não pode fazer bullying também. É, não. Tá certo, pô. Tá demais, né? A Ângela Pulverinete, Pulverente, manda aqui. O pai Chico fala muito bem suas palavras, são lindas. Rosângela Lira também, mãe Kátia, pai Chico, sejam iluminadas suas palavras. Edinaldo Marques manda bom dia. Sueli Camargo também mandando bom dia. Excelente programa, muito bom esses esclarecimentos sobre a Umbanda, que possa ter mais irmãos umbandistas no programa. Né? A Rosângela Lira, mãezinha querida, estou te olhando, essas mãos vertendo água, hein? A Jane de Caça Leite também, parabéns a esse casal, nossos pais, pela garra, fé e coragem. Aqui também a Débora Laura falou, gostaria de fazer uma pergunta. Quais os desafios da Umbanda Sagrada nos dias atuais, vistos que passamos por momentos conturbados, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. As mudanças são necessárias e requeridas por guias e mentores. Obrigada. Respondendo a nossa irmã, acho que o desafio não é da Umbanda, né? Acho que o desafio é do ser humano, é do espírito, né? Acho que o nosso maior desafio hoje é vencer a nós mesmos. Sim. Né? Vencer nossas imperfeições, trabalhar a nossa alma, a nossa reforma íntima, trabalhar o nosso coração, não sermos reféns dos nossos sentimentos, usar de discernimento, de conhecimento e sabedoria para conduzir nossos caminhos. Esse é o desafio da alma. E saber viver com as diferenças, né? Porque a gente está percebendo que a grande dificuldade que nós encontramos nesse nosso Brasil, não é no Brasil, no mundo todo, é viver com as diferenças. As pessoas querem que todo mundo seja igualzinho a ele. E não é por aí. Nós temos que entender que cada um é diferente. Por isso que a doutrina espírita é muito clara, dizendo, olha, cada um é cada um. Não adianta querer dizer, não, esse é meu filho, tem que ser do jeito que eu quero, porque não é essa a realidade, né? A Jane de Caça Leite entrou aqui e falou parabéns a esse casal, nossos pais, pela garra, fé e coragem em conduzir a senzala com tanto amor. Beijo, Jane. O Belkis da Araújo, ele é lá de Caruaru, Pernambuco, ó, entrou aqui, mandou um bom dia também. A Sônia Turci falou, verdade, Jane, orgulho de nossa senzala dos pretos velhos. Ó, tá tudo, a senzala inteira tá participando aqui, ó. nós fizemos bem o nosso papel, né? Então, pra eles, olha, divulgaram lá, bem. É, divulga. Mas você sabe, o pessoal aí tá falando, né, mãe Kátia, pai Chico. Gente, lógico que a gente não vai conseguir falar tudo sobre Umbanda em duas horinhas de conversa, né? Impossível, assim como a doutrina dos espíritos não se aprende em um ano, dois ou três anos de estudo. Precisa muito mais que isso, né, Jorge? A gente estava conversando agora há pouco aí sobre, né, a história dos aprendizes aí. Olha, tenho em mente o seguinte. Tudo tem um porquê. Na Umbanda nada se faz sem um motivo, sem um fundamento, sem uma razão explicada coerentemente por aquele que se manifesta dizendo necessitar do que quer que seja, né? Então, na Umbanda, tudo tem um fundamento, obedecendo os fundamentos maiores, a caridade, o respeito, o amor, obedecendo as leis divinas. Então, na Umbanda, quem se manifesta e se diz umbandista vai seguir os preceitos do nosso Mestre Jesus de respeito, né? Não vai agredir, violentar livre-arbítrio, não vai fazer maldade, não vai atender pedidos ou trabalhinhos para prejudicar a quem quer que seja. Umbanda não faz isso. Não vai ficar fazendo trabalhinhos para favorecer uma pessoa em detrimento de outra. Não vai ficar fazendo trabalhinhos para, vou te arrumar um marido, vou te arrumar uma mulher, não sou corretor de imóveis, né? Não vou vender sua casa. Não é esse o propósito do espiritismo como um todo, né? O espiritismo como um todo veio aí para nos libertar, né? Para nos possibilitar o crescimento espiritual, para nos libertar das nossas amarras, vencermos nossos vícios, crescermos, evoluirmos como seres da criação divina. Esse é o sagrado, o propósito maior. Então vocês estão vendo aí, pessoal, mãe, pai, mãe, é uma forma carinhosa de na Umbanda se tratar, porque a Umbanda, um dos seus preceitos, uma das coisas que ela mais procura hoje resgatar é o sentido de família. O Jorge deve ser aí de uma época, né, Jorge, que você devia entrar na sua casa e pedir bênção pro seu pai. Você pedia bênção pra tua mãe, com muita naturalidade. Todos eles. Não é? E as pessoas mais velhas também. E não é verdade? É. Então a Umbanda, com muita propriedade, ela procura hoje resgatar esse sentido de família. Então na Umbanda você convive como se fosse um grupo familiar. Os trabalhadores, o grupo, ele busca conviver como um núcleo familiar onde você tem pai, você tem mãe, você tem tio, você tem irmãos, você tem filhos, né? Nós temos crianças que participam conosco, lógico que não dentro do trabalho mediúnico diretamente, né? Se manifestando e dando atendimento, mas nós temos criança lá de, podemos dizer de zero, né? De zero a 150 anos. Família. É um conceito importantíssimo que precisa ser resgatado, Jorge, dentro dos desafios que a gente precisa vencer aí, né? É claro. Que está sendo proposto para todos nós, aproveitando o gancho da pergunta da irmã anterior. Jorge, o Fernando está querendo dar um recado? Isso. Vamos lá. Pode soltar aí, Paulinho. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Oi, Fernando. Também bom dia ao Rodrigo aí. Eu vi que está o Chico aí no ar. Bom dia ao Sérgio que me atendeu, a Graça, a Camila e ao Paulinho, no sonho, a todos os ouvintes. Esqueceu da Cátia, você falou? Opa, não falei, bom dia, Cátia. Isso. Da Cátia e Francisco. Não, ele... Maravilha, Francisco, eu tô na rua aqui correndo, que todo mundo sabe que hoje tem o nosso evento da farmácia. Então eu tô ouvindo um pouquinho, depois paro, entro no carro, toda correria. Mas desculpa aí, Cátia. E aí, Fernando, tá firme pro evento hoje? Então, liguei pra dois assuntos, né? É, o primeiro, falar do nosso chá beneficente, o Bingo. O Rui já falou aí, eu ouvi, mas eu também gostaria de fazer última chamada aí, convidar as pessoas que estão ouvindo, nos ajudar nesse evento, passar uma tarde gostosa ali na PVE. Como o Rui falou, a gente tem vários ovos de Páscoa, da Cacau Show do Vale do Shopping Colinas. E a gente também tem o voo panorâmico, que o Rui gosta de lembrar que todo mundo que foi voltou para falar que foi bom. Legal. Isso que é importante. A garantia da volta. Estão todos vivos. Todos vivos. Quem quiser nos ajudar ali, R$20 cada convite. Como eu falei, não só passar uma tarde de domingo gostosa, mas também ajudar a nossa entidade, que toda a renda é revertida para manter a nossa entidade. Legal, Fernando. E aí você falou que tem outra coisa para falar também? Também lembrar que nessa quinta-feira nós aprovamos o projeto de lei que dá prioridade ao indivíduo que tem espectro autista ou autista, né? Legal. Nas filas, nos atendimentos em geral. E todo mundo sabe que o dia a dia dos autistas, dos pais, tem que sempre ter uma rotina. E quando chega numa fila, é demorada, essa rotina muda e acaba descontrolando a criança, o adulto que tem autismo. É muito difícil para o pai e para a mãe que ele volte ao normal. Então a gente conseguiu essa aprovação num projeto que já estava há muito tempo em tramitação. E quinta-feira agora, depois de 15 dias, o prefeito sanciona. São José dos Campos vai se igualar a algumas cidades como São Paulo, Cruzeiro, várias capitais no Brasil que já dão prioridade aos indivíduos autistas. Tudo bem, Fernando. Então, hoje, a partir das 14 horas, nós estaremos lá na PVE. E estamos aqui também sorteando 4 convites para o nosso evento de hoje lá, viu? Então, esperamos. O ano passado foi um sucesso, que não tinha nem lugar mais para as pessoas sentarem. E vamos ver se nós, se o de hoje vai ser o mesmo sucesso do ano passado. Isso, legal. Tá bom, Maravilha. Fernando. E só aproveitando e falar que também entrou para leitura na quinta-feira o título de utilidade para a feira de Umbanda Mãe Maria. Então vai tramitar nas comissões, daqui a um mês praticamente a gente vai estar votando aí para fortalecer um pouco mais esse trabalho, aproveitando a presença do Chico, que também fazia parte desse trabalho, né? Uma notícia aí que vai fazer uma mudança um pouco na tenda de Umbanda Mãe Maria. Legal, Fernando. Parabéns também aí pro... Sempre está dando essa força aí para a gente, para os movimentos espiritualistas e todos, né? Você participa de sempre está dando apoio para todos os movimentos espiritualistas, os cristãos aí sempre, né, sem discriminação. E a gente agradece por isso. Um grande abraço e um ótimo domingo. Falou, Fernando. Até mais tarde. Falou, Fernando. Então, agora o pessoal pode ir lá no chá da farmácia lá hoje, tranquilo que vai ter lugar para todo mundo, né? Pode ficar sossegado, não vai faltar lugar não. É, né? Mas... Não, porque a gente daqui a pouco a pessoa acha que pode estar cheio e desiste de ir. Tá parecendo o meu tio lá em uma cidade aqui perto, que ele era o primeiro lugar nas pesquisas da eleição, viu, Chico? Em primeiro lugar, ele viu que ele já estava ganho mesmo, aí todo mundo ele chegava e o pessoal falava, vou votar no senhor. Ele falou, não, ó, faz o seguinte, vota em fulano de tal, que é do meu partido, porque eu já estou eleito mesmo, então você vota em fulano de tal, porque aí a gente já faz dois. Nunca se o elegeu. Outro ganhou, mas ele não se elegeu. mas o ano passado lotou lá, viu? Isso, mas esse ano pode lotar, que já arrumaram cadeira para colocar, que vai tranquilo. Já está separado lá algumas cadeiras a mais para poder receber o pessoal pode que vem ir tranquilo, hoje. Tanto de gente que for, vai ter lugar. Vamos lá para o intervalo, porque senão... Eu só quero dar um abraço aqui para o Zenildo Rodrigues, que está em casa hoje. Ele cumprimenta a todos e deseja paz para todo mundo. Bom dia para você, viu, Zenildo? Pessoal, olha só, a gente fica falando desses assuntos tão interessantes que a gente não dá intervalo, tá vendo? Última chance agora para você participar do sorteio do ovo, já tem um monte de gente ali com o nome na mão do pessoal. Então agora, do tudo, hoje pode, né? A semana passada eu falei tudo pode, né? Tudo pode. Hoje pode, né? Que tá doando aqui pra gente chocolate e nós vamos sortear agora, depois do Momento Gigavalho, que vamos voltar com o Momento Gigavalho, a gente já sorteia o ovo para vocês. Quem desejar adquirir os produtos do Hoje Pode, que são muito legais, o sorteio nosso hoje, ó, será um ovo de 250 gramas recheado com leite, ninho e Nutella. Então, é brigadeiro gourmet, muito legal mesmo. Vocês podem ligar para encomendar 981459131. 981459131. Fala com a Juliana, que ela vai fazer uma promoção legal para vocês que estão ouvindo aqui no programa Vivência Espírita. Então, dá para ligar agora nesse intervalo e participar do sorteio que vai ser daqui a pouco. Diga, Rui. Nós temos também o sorteio de dois almoços, né? No final. No final, lá para a Obra Social Celemos, e temos quatro convites para o bingo beneficente de hoje. Isso. Lá na PVE, que é no final da Avenida Tivoli. Legal. Vamos lá? A partir das 14 horas. Isso. E também a pergunta para sorteio que a gente não tinha falado ainda, nós colocamos aqui. Você acha que... O que você pensa? Que a doutrina, que há mais semelhanças ou diferenças entre a doutrina espírita e a Umbanda? O que você pensa? Há mais diferenças ou semelhanças entre a doutrina espírita e a Umbanda? Para participar desses outros sorteios aí, tá bom? Vamos lá para o nosso intervalo comercial, colocando mais uma música que eu gosto bastante aqui, que é do grupo Oficina de Arte, ela chama-se Mo Senhor. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Senhor, que as vistas

preserva, o umbandista respeita a natureza porque sabe que ali é a presença de Deus, é a força suprema, é a força sagrada. Bacana. Yes. Quer falar, Chico? Não. Vamos falar depois da manhã é perigoso. Vamos encerrando o nosso momento de Gavalha, então, Paulinho? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida irmã de doutrina, de trabalho, a Kátia Moreira e o Francisco Mota, é da tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, falando sobre os princípios básicos da Umbanda. Nós temos aqui o Isaac... Pode falar, para depois eu dizer quem ganhou aqui. Tenho aqui o Isaac, ele cumprimenta a todos com um abraço e parabeniza pela qualidade do programa. O Isaac é lá da Senzala. Sim, o Isaac é da Senzala. Então, bom dia para você, viu, Isaac? Continue nos prestigiando. Fala, Jorge, quem ganhou o nosso chocolate aí, a nossa... Então, Paulinho, aumenta aí, só para fazer isso. Essa música da Pantera Cor-de-Rosa aqui do Rodrigo, para falar que quem ganhou o ovo da Tudo Pode, né? Da Hoje. Hoje Pode, eu falo Tudo Pode. Da Hoje Pode, né? Que doou pra gente aqui o chocolate, o ovo de 250 gramas, ovo de colher, né? Aquele que você come com a colher, recheado com leite, ninho e Nutella. Né? Quem ganhou foi o Osnildo Duarte. O Osnildo Duarte. Ele né? tá em casa hoje, ele não tá trabalhando. O Osnildo tem dá sorte. Dá uma corridinha. É, o Osnildo tem sorte mesmo, sabe por quê? Porque tinha umas 50 pessoas aqui que participaram do sorteio. né? E aí ele que ganhou. Jorge, perdão, ele tem 2 minutos para buscar, né? Isso, 2 minutos. Senão vai ser sorteado entre nós. Aqui, não, Osnildo deve estar ouvindo a gente pelo rádio. Eu sei que você mora lá pela Zona Sul, Osnildo. E qualquer coisa, você pode até ligar para cá, deixar o endereço, que a gente vai para ir para esse lado e deixa aí na sua casa mais tarde, né? Eu posso ir para aí, a Graça também vai para esse lado aí, pode deixar para você, tá bom? Você só dá uma ligadinha aí e vê se você quer que a gente deixe aí na sua casa. Agora, se você quiser vir aqui também, pode, falta 15 minutos, mas até a gente fica, até umas 9h30 com certeza nós estamos por aí, né? A gente ainda está por aqui. Até umas 9h30 a gente ainda está por aqui. Depois a gente sai aqui, vai tomar um cafezinho. 10h30, né? 10h30. Se você quiser vir, você encontra com a gente aqui na portaria do prédio, tá? Agora, se não, liga aí e fala que a gente deixa lá para você. A Graça vai lá para esse lado, ela pode deixar para você. Parabéns aí também, Osnildo. Hoje pode, se vocês desejarem adquirir os kits, né, e os ovos de Páscoa lá com a Juliana, é 981459131, 981459131. Olha, vale a pena, são deliciosos. A Kátia conhece a Juliana, já comeu os ainda não? A Ju é muito talentosa, uhum. Pode ter certeza que vale a pena, viu? Legal. Ju, um abraço. Uhum. O Rui também já, o Rodrigo já. Também já, a Camila também já, todo mundo já pegou esses chocolates gourmet. Só deu para comer um, porque é muito bom, porque se comer mais a diabetes sobe, né? Mas hoje pode. Hoje pode, né? Então você tá lá na frente daquele carrinho dela, fala, hoje pode, né? É muito bom, viu? Legal. Ela capricha. Legal. É sinal que ela faz com amor os produtos dela, né? Olha, a semana que vem, eu e o Rodrigo não estaremos aqui, mas ela vai mandar uma caixinha de chocolate também para você sortear, assim, de vários bombons, né? Uma caixinha com vários bombons para você sortear também, Rui. Tudo bem. Tá bom? Aí depois você combina o jeito que você quiser fazer o sorteio no começo, como nós fizemos hoje ou depois. Lembrando que ainda pode continuar concorrendo aqui, nós temos 4 ingressos para o bingo de hoje e nós temos também 2 almoços do Célio Lemos. Que é comida mineira. Legal. A R$28 por cabeça, comendo à vontade, né? Tudo bem? Ah, tá. Então, o Osnildo já ligou? Então, a Graça vai deixar aí pra você mais tarde, tá bom, Osnildo? Isso. Mas não vai pagar o Uber dela, não, que ela costuma levar e querer pagar o Uber, viu? Você paga o Uber, cobrar o Uber. Né? Não é pra cobrar, não, que nós já pagamos aqui, viu, Osnildo? Nós já pagamos o Uber, nós já tá pago já. E é só pra ela levar o chocolate pra você. Não cai no golpe dela, não, tá bom? Chega aí, você só pega o chocolate e manda ela embora. Senão ela ainda vai querer que você divida com ela um pedaço. E quem precisar de Uber, é só falar com a Graça. Né? São Paulo tem Uber Eat. Eat é de alimentação, né? Porque lá em São Paulo tem Uber Eat. Que aí você pede uma comida no restaurante e eles entregam de Uber. É, São Paulo tem isso. Aqui tem o Uber At, a entrega do chocolate. Que a graça vai entregar, né? Mas vamos lá. E daí, Jorge, o que, que nós temos mais para falar sobre a Umbanda, que tem tanto assunto, mas nós estamos aí no final do nosso programa, né? Então, a gente podia até perguntar para o Chico sobre... Diga. Não, lá na tenda de Umbanda, Mãe Maria é a maior distribuidora de evangelho que nós conhecemos aqui das casas, uhum, aqui em São José. E vocês lá também distribuem? Olha, nós temos um trabalho, sim, temos trabalhos de estudo, de divulgação da doutrina dos espíritos, temos curso, como a Mãe Kátia falou no início, evangelização infantil, distribuímos evangelhos, mas ainda de uma maneira modesta, não... tanto quanto o Mãe Maria, até porque esse trabalho, quando lá começou, nós lá estávamos, né? Surgiu a ideia e nós decidimos implementá-lo naquela oportunidade. O Mãe Maria já estava um terreiro já instituído, com tradição, com tempo, conhecido. E esse trabalho nós ainda o fazemos, mas confessamos no momento de maneira muito modesta, mas o fazemos, sim, o fazemos. Porque a divulgação da doutrina dos espíritos, não há melhor caridade que a gente possa fazer para o nosso semelhante, né? E tem outra coisa que eu acho muito bacana que a Kátia realiza todos os anos, Jorge. É na empresa que ela trabalha, ela leva um católico, um evangélico e um espírita para falar no Dia de Ação de Graça, que é comemorado muito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil parece que não pegou muito, né? Né, Kátia? Mas pode falar o nome da empresa aí, Rui. Porque... Não, é bom, é isso, eu vou deixar para a Kátia, uhum, falar, se ela quiser falar, né? Eu trabalho na Expresso Maringá, né? Uma empresa de ônibus que faz parte do Grupo Compote, não tem problema algum falar nisso. Nós realizamos aí anualmente um culto ecumênico, né? Então eu convido alguns representantes, Rui já nos deu a grata presença. Duas vezes. O Jorge, eu não consegui levar ainda não, mas um dia eu tenho esperança ainda que um dia eu posso levar ele lá. Depois que ele aposentou, não tem tempo para nada. Ah, entendi. Eu não gosto muito de culto ecumênico, não. Entendeu? Eu fico meio irritado, eu não sou político desse jeito, não. Ah, entendi. Eu não, sinceramente, eu tô sendo realista, assim, sabe? Porque eu acho que, assim, que você deveria ser, o culto ecumênico, a gente deveria sempre estar no ecumenismo mesmo, se ligar naquela chave ali, certo? Mas quando a gente chega em muito culto ecumênico, o cara quer só falar da religião dele quando chega lá. Sim, mas a gente tem procurado, pelo menos nessa ação que eu organizo, né? Dar um direcionamento. A ideia é passar uma mensagem de paz, de acordo com o ponto de vista de cada religião, né? E aí, assim, esse último ano, convidei o seu Rui, ele estava com uma atividade, não poderia participar. Aí nós chamamos uma senhora que tem um centro espírita lá em Jacareí, né? O nome dela, se não me engano, é Sheila, e ela até nos relatou depois pessoalmente que ela vinha do Candomblé, né? E depois, por uma questão de necessidade e de possibilidade, ela está à frente aí de um centro espírita lá em Jacareí, trabalha até com curas espirituais, muito bacana. E é sempre pra gente uma grande oportunidade, né, de ouvir através da fala de representantes aí os seus pontos de vista, mas sempre focando na mensagem central, né? A caridade, o amor, a paz, a esperança, porque é o que a gente precisa aí pra levar os nossos dias. Mas, Jorge, nós vamos precisar terminar no horário das 10 horas, tá? É porque já, segundo o Paulinho, ele já tem compromisso às 10 horas com outro programa, tá? Uhum. E vamos, então, agradecendo aí. Peraí, mas nós temos os aniversariantes, que mais? Isso, tem um monte de coisa aqui. Tinha tanta gente para falar aqui, mas não vai dar para falar, não. Né? Não vai dar para falar, não. Mas a gente pode ir falando. Rui, tem os aniversariantes do Paulo de Tarso? Tem bastante, viu? Né? Então vamos trazer para cá, que é a hora da gente falar, é agora, né? Vamos entrar aqui no nosso Parabéns Espírita. Parabéns para você, você mereceu renascer. Vamos lá? Vamos parabenizando aqui primeiramente a Fernanda. A Fernanda tem 12 anos, é lá de Jacareí. Ela é neta da Benedita. A Benedita vai lá na casa da Marcela e falou que era aniversário da da Fernanda, da neta dela, e a gente tá aqui parabenizando a Fernanda, tá bom? Um grande abraço, Fernanda, tudo de bom pra você e pra Benedita também. Dia 27, quem faz aniversário é a Maria Luísa Vicente, do Paulo de Tarso. Dia 27 também, a Aurora Santana. Outro, ó, dia 27 tá cheio de gente, o Marco Antônio Braga, a Vera Yoshitaki. E dia 28, o Eduardo Renó, a Eliandra Toledo. E dia 30, o Bartolomeu, né? O Bartolomeu que faz aniversário. Todos eles lá do Paulo de Tarso. Dia 27, quem fez aniversário dia 19, que eu não falei? Foi a filha, a Karina, filha do Walter também. Walter WS, um grande abraço pro Walter, pra Sandra, pra Karina. E dia 19, e dia 20, 28, quem faz aniversário é de casamento, eu e a Dora. Casamento, 37 anos de casado. Né? Sofrimento pra Dora, hein? Hoje é aniversário, a Cátia tá falando também, olha, ela tinha falado desde o começo, hoje é aniversário do Sérgio, Sérgio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que agora tem outra Tenda de Umbanda. Já tem nome? Como que é, Cátia? Tenda de Umbanda Pai José de Aruanda. Lá em Caçapava. Lá em Caçapava. Né? Qualquer dia nós vamos lá para visitar o Sérgio e a Leni lá. E né? Também é dizer lá pro pessoal da Tenda de Umbanda Mãe Maria que é, a Lei de Utilidade Pública, que é um trabalho realizado pela Tenda de Umbanda, e tendo na frente a Ivanilde, né, Expósito, ela será aprovada talvez na próxima semana. Né? Legal, bacana. É, o Rodrigo, tem os sorteados aí? Tem os sorteados aqui que nós vamos, nós já vamos falar para vocês aqui, é, de quem, não, aqui, opa, vamos lá, olha só, os ganhadores dos livros, foi a, eu não coloquei os ganhadores, tem que colocar, senão não tem graça, peraí, aí, olha só, os ganhadores dos dois livros, a Jane Patrícia Fernandes e a Rosângela Lira, né? E do bingo, do negócio aqui? Não, tô falando dos outros, né? Aqui do bingo, não, do almoço. É, a Janaína S. Souza ganhou o almoço. A Janaína, é, pode levar a Janaína pode levar a companhia, certo? Então, Janaína, é você e mais uma companhia. E Rui, como é que faz quando chega lá? É só dar o chegar nome? Lá e falar pra moça que ela ganhou aqui no programa Vivência Espírita. Isso. Olha só, do bingo, quem ganhou aqui foi a Regina Vilela. Ela que ligou, Vilhena. É Vilela ou Vilhena? Vilhena, né? Regina Vilhena que ganhou. Ainda tem três ainda. Pode ligar para ali. Quem ligar, os três primeiros que ligar, que quiser ir no bingo, os três primeiros que ligarem ali, tem já pode dar já pode dar, viu, Beto? Que tá me escutando aí, Beto, Camila. É, quem ligar aí que quiser ir no bingo, 3941-9750, 3942-9750, liga ali que dá certo já para vocês ir no bingo. Que só foi um, então falta quatro ainda. Já tem gente ligando ali, eu nem vou falar o nome aqui, tá bom? Ligou aí, já pode falar que procura o Rui lá no bingo, que participa sem precisar pagar, né? É, olha, eu já tô enrolando muito aqui, tchau para vocês, até a semana que vem. Ou a semana que vem a gente não vem, que nós vamos para Uberaba. Na outra semana nós estaremos aí, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Rodrigo? E a próxima semana nós teremos aqui a Raquel Armelin falando sobre reforma íntima e reforma interior. É, e agradecer aqui também a participação de todo mundo. Eu não li, tem muitas mensagens aqui que eu não deu tempo de ler, até por causa dos problemas técnicos que a gente teve aqui. O Ed Moreno entrou, deixou mensagem aqui pra gente no YouTube, no Facebook. Rubens Ney, a Eliana Ruda, o Cristiano Sadoc entrou aqui, mandou mensagem também, um abraço pro Chico e pra Kátia, Pedro Sansovo, Daniela Raimundo, muita gente tá aqui participando, Magna Nazaré da Silva, Jana Patrícia Fernandes, a Tati Silvia, a Michele Venceslau, bastante gente entrou aqui, tá, participou aqui também no WhatsApp também, muita gente participou aqui com a gente e no YouTube Live também. Então, obrigado, desculpa por a gente não ler as mensagens hoje, até por causa dessas questões técnicas, mas continue com a gente até o próximo domingo. No próximo programa também não estarei lá em Uberaba, com a caravana lá em São José, visitando lá Araxá, o Triângulo Mineiro, Sacramento, a terra de Ouriço e Arsanufo. Mas o Babu estará aí também transmitindo pelo áudio, pelo nosso aplicativo. Então, até o próximo domingo, às 8 horas. Fui. Nós temos que agradecer ao Paulinho, agradecer ao Serginho, agradecer a Camila, a Graça, que estiveram aqui conosco, nos dando a sustentação, e o Beto também, que esteve hoje aqui, dando sustentação. E vamos agradecendo pelo Chico, pelo Francisco e pela Cátia, que estiveram aqui presente conosco, e vamos deixar o microfone para o Chico, as suas despedidas, as suas considerações finais aqui do nosso programa. Oi, Jorge, Rodrigo, obrigado, antes de qualquer coisa, pelo convite, pelo carinho de sempre, pelo cuidado que vocês têm com a gente, pelo respeito pela religião, por todos, né, que professam e buscam aí um dia melhor, conhecendo e seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gratidão a todos vocês que nos ouviram, nos perdoe qualquer falha, às vezes ansiedade, né, o tempo é curto dentro de tanto que a gente deseja e quer passar, mas nós estamos à disposição, sempre que precisarem, nos procurem. Estamos lá na tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, às quartas e aos sábados, atendendo ao público. Pediram-nos o endereço, novamente, aqui vai. É rua Ana Elizabeth Martinelli Godinho, número 500, Casa 7. Tá? É Parque Interlagos. É no Google, no Google Maps, quando você digitar esse nome, vai aparecer Antiga Rua 18. Ainda então, não foi. Chegar lá, só perguntar da Rua 18 é mais fácil. Exato, no bairro todo mundo conhece como, tá, como Rua 18. É uma chácara, um espaço lindo, bastante verde, bastante arejado. Estamos lá com um projeto audacioso, eu digo, o que a avó Catarina quer que a gente faça, mas estamos seguindo devagarinho os nossos passos para atender ao que nos pedem. Gratidão mais uma vez, gente. Oxalá abençoe a todos nesse domingo, nesse dia que se segue. Nós também vamos agradecendo a Cátia, deixamos o microfone para ela, para que ela faça suas considerações e também que faça a prece de encerramento no nosso dia de hoje, pelo nosso programa. Rui, Jorge, Rodrigo, a todos os irmãos que estão nos ouvindo hoje, nossa gratidão pelo carinho, pelo respeito. Devo dizer que é sempre para a gente uma grande oportunidade falar um pouquinho sobre a nossa Umbanda, sobre o caminho ao qual hoje nós servimos. Mas, acima de tudo, servir a Deus é sempre a grande e maior alegria da nossa vida. A caridade, o amor, a benevolência e a humildade que não pode nos faltar jamais, porque enquanto seguimos o caminho e os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente não se perde. Né? Então, um grande abraço à nossa senzala. Eu vi aí os filhos, né? Os participantes aí colocando suas mensagens, o carinho deles, né? O sentimento de fraternidade é o que realmente nos une. Um grande abraço aí a todos, de coração. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo imensamente ao Pai Criador por esta grande oportunidade. Que abençoe os nossos irmãos que aqui estão, grandes divulgadores da mensagem do Cristo, que os ajude, que os ampare nessa caminhada, neste grande desafio. Que a todos que estão ouvindo sintam de nós a vibração de amor, que os nossos orixás, os nossos guias, que os mentores de luz, que Jesus, Oxalá, Obatalá, Buda, independente do nome que se dá, mas acima de tudo, a fé que se tem dentro de si é que realmente irá nos conduzir à nossa verdadeira transformação. Que hoje seja um domingo de muita luz, um caminho de muita paz a todos que estão nos ouvindo neste momento. Graças a Deus. Pretos velhos, é uma corrente de luz que vem nos orientar. Em nome de Jesus, pretos velhos, é uma corrente de luz que vem nos abraçar com os braços de Jesus. Com